paixão foi minha virtude, intenção que Kant chamou leviana, e a qual apelou na velhice, nenhuma de tuas orações será em vão. Falei sem vaidade ou receios a conspiradores ocultos, sozinho contra astutos destacados, sal num bosque de aduladores. Meu destino era, os conformados criam, o de um náufrago em alto mar, o de uma presa que destas tomariam. Mas eu já sabia, Deus eram a selva e o mar. Simplesmente acreditei nos evangelhos, e como tu, curei enfermos e acalmei tempestades. Intercedi por Fukushima e ouviste aos que perdoei, deste uma longa vida. Se sofreres uma injustiça, escrevia nos vidros, apoia teu peito em Jesus em qualquer país. Deixa tuas lágrimas se misturarem com as dele. Anunciavam outro suicídio nos esgotos de Paris. Meu destino era, os conformados criam, o de um náufrago em alto mar, o de uma presa que destas tomariam. Mas eu já sabia, Deus eram a selva e o mar. Meu destino era, os conformados criam, o de um náufrago em alto mar, o de uma presa que destas tomariam. Mas eu já sabia, Deus eram a selva e o mar.